esperamos ele nos tratar. É bem melhor assim. Oh, tem dias que não temos palavras, lágrimas já não temos, choro já acabou, pois a noite passada já sei, você já passou por isso, mas entenda, isso é só uma fase e vai passar. Parece que estamos sozinhos, mas em todo tempo ao nosso lado, o Senhor está dizendo: filho, espere mais um pouco. Essa fase vai passar. Estou cuidando de tudo. Espere mais um pouco. Estou cuidando de tudo. Sorria para mim. Sou teu Deus, nunca te deixei. Atravessa esse Jordão e cante o hino da vitória. Darará. E olhe para o que passou. Não, você é vencedor. Estou cuidando de tudo. Espere mais um pouco. Estou cuidando de tudo. Sorria para mim. Sou teu Deus, nunca te deixei. Atravessa esse Jordão e cante o hino da vitória. Para o tempo.